possível, se perjuro eu me tornasse. Então, que a natureza aperte os flancos da terra e moa todas as sementes que ela no bojo tem. Eleva o olhar. Agora, pai, deserda-me, se o queres, que herdeiro passo a ser de meu afeto. Camilo, atendei a conselhos. Florizel, sim, do próprio coração. Se a razão a obedecer-lhe se resolver, razoável vou mostrar-me. Do contrário, os sentidos à loucura se inclinarão, dando-lhe as boas-vindas. Camilo, isso revela desespero, príncipe. Florizel, podeis chamar-lhe assim. Mas se é verdade que me reforçam juras, dou-lhe o nome de honestidade. Nem por toda a boêmia, Camilo, nem as honras que eu pudesse receber, nem por tudo que o sol veja, ou que a terra contenha, nem por quanto possa o mar esconder nas profundezas de braças insondáveis, e de as juras quebrar que fiz a minha linda amada. Por tudo isso vos peço, já que sempre fostes amigo certo de meu pai, quando ele vier a dar por minha falta, pois não pretendo nunca mais revê-lo, a cólera acalma-lhe com conselhos adequados, pois do davante vamos lutar, eu e a fortuna. Assim vos digo, e podereis contar-lhe, que me empego com quem não posso proteger na praia. E, por felicidade, de um navio disponho aqui, bem perto, que eu não tinha para isso aparelhado. O itinerário não precisais saber. Não me compete, portanto, revelá-lo. Camilo, ó caro príncipe! Desejara que o espírito tivesseis mais acessível a um conselho honesto ou mais forte na própria adversidade. Florizel, ouve, perdita. A Camilo. Logo vos atendo. Camilo, mostra-se inabalável. É certeza partir. Feliz eu fora se pudesse utilizar sua saída, para servir aos meus intentos, preservá-lo dos perigos da ausência, demonstrar-lhe todo o respeito e amor, sendo esse o preço de voltar a rever minha Sicília, bem como aquele infeliz rei, meu amo, como tanto deseja. Florizel, bom Camilo, tanto agora me apremam coisas graves, que vou deixar de lado a cerimonia. Camilo, quero supor, senhor, que já tivestes conhecimento de como eu dedico todo meu pobre préstimo ao serviço, tão só, de vosso pai. Florizel, sim, com nobreza sempre o servistes. A meu pai é música elogiar vossos feitos, não lhe dando pouca preocupação o pensamento de premiá-los à altura. Camilo, bem, meu príncipe. Se estais certo do amor que ao rei eu voto, e, por seu intermédio, a quem mais perto dele se encontra, vossa própria alteza graciosa, consenti que eu vos dirija, caso vosso projeto bem pensado possa ser alterado. Por minha honra, um lugar vos indico em que acolhida a vossa alteza achará em tudo digna, onde vos lograreis de vossa amada, de quem, agora o vejo, nada pode vos separar, senão tão só, que os fados não o permitam. Vossa própria ruína, onde a desposareis. Em vossa ausência tudo farei para acalmar a cólera do descontente pai e por deixá-lo disposto como dantes. Florizel, de que modo, Camilo, poderá ser isso feito, quase um milagre? Para que eu te chame mais do que humano e em tudo em te confie. Camilo, já decidistes o lugar em que eis de procurar acolhida? Florizel, não, ainda. Mas como foram fatos positivos a causa de partirmos tão de súbito, escravos confessamo-nos do acaso, que os ventos tocam para qualquer parte. Camilo, então ouvi-me nisto obedecei-me. Se persistes no intento e quereis mesmo levar a termo a fuga, dirigi-vos para Sicília, e lá apresentai-vos com vossa esposa, pois, princesa, vejo bem, será logo, ao rei Leontes. Recebida será conforme o título de vossa própria esposa. Só parece que estou vendo. Leontes abre os braços a chorar e vos dá as boas-vindas, pedindo-vos perdão, como se fosseis vosso pai em pessoa. As mãos ósculas da nova princesinha e uma e mais vezes volta a tratar dos sentimentos próprios, a ingratidão e o amor, enviando aquela para o inferno e almejando que este cresça mais depressa que o tempo ou o pensamento. Florizel, mas meu digno Camilo, que pretexto darei para a visita? Camilo, sois enviado, direis, de vosso pai, para saudá-lo e levar-lhe conforto. Toda a vossa conduta, as coisas que deveis dizer-lhe como se vosso pai por vos falasse, e que só nós sabemos, por escrito, príncipe vos direi, com minuciosas indicações do que será preciso dizer em cada audiência. Desse modo, não poderá deixar de ficar crente de que representais o pensamento de vosso pai e que falais por ele de todo o coração. Florizel, a vos me entrego. O plano é promissor. Camilo, muito mais viável de que vos atirardes sem destino a águas nunca sucadas ou a paragens com que nunca sonhastes, na certeza de misérias sem número, só tendo para cairdes noutra. Não padece dúvida que o melhor que vossas âncoras vos fariam, seria fundear sempre onde ficar não vos agrade nunca. Ademais, é a aventura, sabeis disso, o laço mais potente para o amor, cuja estrutura grácil e, por ela, também o coração, com a adversidade por demais se ressente. Perdita, uma de vossas proposições é certa. A adversidade pode influir nas feições, mas nunca pode vencer o coração. Camilo, é desse modo que pensais. Outra filha assim, na casa de vosso pai, não há de vir ao mundo nestes 7 anos. Meu bondoso amigo, tão à frente ela vai da instrução própria, quanto a retarde o berço. Camilo, quem dissesse que lhe falta instrução, cometeria erro palmar, pois mestre a ela parece de muitos professores. Perdita, ó! Perdoai-me, senhor, mas coro só de agradecer vós. Florizel, minha linda Perdita. Mas estamos pisando sobre espinhos. Bom Camilo, salvador de meu pai e agora nosso, médico de nós todos. Que faremos? Não estamos vestidos como filhos do rei da Boêmia, para aparecermos na corte da Sicília. Camilo, não seja isso, senhor, razão de vos deixar inquieto. Como o sabeis, é lá que tenho toda a minha fortuna. Todo meu cuidado consistirá, portanto, em aprestar-vos com pompa real, tal como se realmente representasseis uma cena minha. Por exemplo, senhor, ouvi-me, para vos convencerdes de que tendes tudo. Conversam à parte. Entra Autólico. Autólico, ah! Ah! Que louca é a honestidade! E como é simplória a confiança, sua irmã de juramento! Vendi todas as minhas bugigangas, pedras falsas, fitas, espelhos, vidrinhos de perfume, brochés, caderninhos de notas, baladas, facas, luvas, cordão de sapatos, braceletes, brincos, nada me ficou. Era mais quem empurrava os outros, querendo todos ser os primeiros a comprar, como se as minhas frioleiras fossem santificadas e valessem como bênçãos para os compradores. Desse modo, pude ver quais eram as bolsas de melhor aparência, o de que não me esquecerei na ocasião oportuna. Meu bobo, muito pouca coisa lhe falta para que ele seja um homem sensato, de tal modo ficou tomado de paixão pelas baladas das raparigas, que não arredou pé enquanto não aprendeu a toada e as letras, o que atraiu para o meu lado o resto do rebanho, cujos sentidos se concentraram nos ouvidos. Poderíeis desapertar as vestes de qualquer pessoa e retirar-lhe dos bolsos uma moeda, que ninguém sentia nada. Poderia ter roubado chaves pendentes de correntes. Ninguém percebia coisa alguma, não ouvia outra coisa a não ser a canção de meu homem, boquiabertos diante de sua absoluta desvalia. Desse modo, aproveitando-me do letargo universal, cortei o cordão da maior parte das bolsas festivas e apropriei-me delas. E se não fosse ter aparecido o velho, a fazer um barulhão por causa de sua filha e do filho do rei, espantando-me do restolho os corvos, não teria deixado com vida uma só bolsa em todo o exército. Camilo, Florizel e Perdita vêm para a frente. Camilo, chegando minhas cartas, pelos meios de que já vos falei, ao mesmo tempo que vós, desmancharão qualquer suspeita. Florizel, e as cartas que obtiverdes do rei Leontes, Camilo, deixarão satisfeito vosso pai. Perdita, sede feliz. Quanto dizeis inculca boa aparência. Camilo percebendo autólico, quem é esse tipo? Como instrumento, poderá servir nós. Não convém omitir coisa nenhuma. Autólico à parte, se eles ouviram o que eu disse, o fim é forca. Camilo, então, amigo? Por que tremes desse jeito? Não tenhas medo, homem. Ninguém pensa em te fazer mal. Autólico, eu sou um pobre camarada, senhor. Camilo, pois então, continua a sê-lo, que nenhum de nós tenciona privar-te dessa vantagem. Contudo, podemos fazer uma barganha com a aparência de tua pobreza. Por isso, despite imediatamente, basta saberes que há grande urgência, e troca de roupa com este gentil homem. Embora só ele tenha a perder com a troca, fica com mais isto, de crescença. Autólico, sou um pobre camarada, senhor. À parte. Conheço-vos perfeitamente. Camilo, vamos. Por obséquio, despacha. T. O cavaleiro já está meio despido. Autólico, estás falando sério, senhor. À parte. Estou farejando uma cilada em tudo isso. Florizel, vamos logo, por obséquio. Autólico, é certo que já recebi o penhor, mas, em consciência, não posso aceitá-lo. Camilo, desabotoa. Desabotoa logo. Florizel e Autólico trocam as vestes respectivas. Feliz senhora, que se concretize quanto ora profetizo. Retirai-vos para um lugar discreto. Na cabeça ponde o chapéu de vosso apaixonado, puxando para os olhos. Cobri o rosto, trocai de roupa, transformai-vos quanto vos for possível, alterando vossa aparência verdadeira, para que possais, pois receio que vos vejam, chegar a bordo sem que vos conheçam. Perdita, vejo que tenho meu papel na peça. Camilo, não há remédio. Pronto. Florizel, poderia conversar com meu pai, sem que ele o nome de filho seu me desse. Camilo, é necessário ficar de sem chapéu. Vinde, senhora. Adeus, adeus, amigo. Autólico, meus, senhor. Florizel, o Perdita. Esquecemos uma coisa. Vem. Uma palavrinha. Falam à parte. Camilo, à parte. Consiste agora todo meu cuidado em revelar ao rei a fuga deles e o lugar do refúgio, tendo quase certeza de chegar a convencê-lo de seguir-lhes no encalço. Assim, eu, de junto, vejo outra vez Cecília, o que desejo fazer com impaciência feminina. Florizel, que a sorte nos ajude. E assim, Camilo, vamos ganhar a praia. Camilo, toda pressa nunca será demais. Saem Florizel, Perdita e Camilo. Autólico, entendo do negócio. Farejo de longe. Ouvido aberto, mirada rápida e mãos leves são indispensáveis a todo batedor de carteira. Um bom nariz também faz parte dos requisitos para farejar trabalho para os demais sentidos. Percebo que estamos em uma época em que os desonestos prosperam. Que barganha magnífica já não seria que eu fiz, ainda que não me tocasse nenhum lucro de crescença. E que lucro enorme com a troca. Não há dúvida, este ano os deuses estão coniventes conosco, sendo-nos permitido tudo fazer extemporé. O próprio príncipe está no ponto de realizar alguma patifária, fugindo do domicílio paterno com as peias nos pés. Se eu estivesse certo de que era ato de honestidade comunicar ao rei o que se passa, não lhe diria nada. considero maior velhacaria guardar sigilo sobre o caso, com o que me mantenho coerente com a minha profissão. Afastemo-nos. Eis que vem chegando mais ocupações para um cérebro quente. Todo beco, toda loja, igreja, sessão, todo enforcamento dá trabalho a quem quer que cuide de seus interesses. Voltam o bobo e o pastor. Bobo, vede que homem sois agora. Não há outra saída, senão revelardes ao rei que ela é uma criança encontrada, sem nenhuma relação com vossa carne e com vosso sangue. Pastor, não. Escuta-me. Bobo, não. Escutai-me. Pastor, então, prossegue. Bobo, uma vez que ela não é nem vossa carne nem vossa carne e vosso sangue não ofenderam o rei. Assim sendo, nem vossa carne nem vosso sangue se tornaram passíveis de punição. Mostrai-lhe os objetos que encontrastes juntamente com ela, todos eles misteriosos, com exceção dos que ela traz consigo. Uma vez feito isso, deixai que a lei assobie, é o que vos digo. Pastor, contarei tudo ao rei, palavra por palavra, sim, sem omitir a partida que lhe pregou o próprio filho, que não procede como homem de bem, posso afirmá-lo, nem com relação ao pai, nem com relação a mim, ao querer fazer-me cunhado do rei. Bobo, de fato, cunhado era menos que poderíeis ser dele, depois do que ficaríeis com o sangue mais caro não sei quanto a onça. Autólico. A parte. Muito bem pensado, meus basbaques. Pastor, vamos então procurar o rei. Levamos-lhe neste embrulho alguma coisa que o fará coçar a barba. Autólico. A parte. Não compreendo em que essa revelação poderá prejudicar a fuga do meu senhor. Bobo, tomara que ele esteja em palácio. Autólico. A parte. Embora eu não seja naturalmente honesto, às vezes o sou por acaso. Ponhamos no bolso esta excrescência de mascate. Arranca a barba postiça. Então, rústicos, para onde vos atirais? Pastor, vamos a palácio, com permissão de vossa senhoria. Autólico, que negócio tendes lá? Quais? Com quem? Que contém esse embrulho? Onde morais? Como vos chamais? Quantos anos tendes? Vossos recursos? Família? Em suma, revelai-me tudo o que for conveniente saber. Bobo, somos gente simples, senhor. Autólico, e mentira. Sois ásperos e peludos, não me venhais com mentiras. E mentir só é próprio de comerciantes, que por vezes nos impingem petas, a nós outros, soldados. Mas nós lhes pagamos com moeda batida, não com ferro que bate. Por isso eles não nos mentem. Bobo, vossa senhoria esteve no ponto de nos apanhar numa mentira, se nós não tivéssemos sido surpreendidos na hora. Pastor, sois da corte, senhor, se não vos desagrada? Autólico, agrade-me ou não me agrade, sou cortesão. Não percebeis o ar da corte nesta indumentária? Não ando no compasso da corte. Teu nariz não percebe em minha pessoa o odor da corte. Não faço reflexos em tua baixeza com o meu desprezo de cortesão. Sou cortesão da cabeça aos pés, alguém que poderá fazer avançar ou retardar teus interesses na corte. Por isso, ordeno-te que me reveles o que te leva lá. Pastor, certo negócio, senhor, com o rei. Autólico, e com que advogado contas para isso? Pastor, não sei, senhor, com permissão de vossa senhoria. Bobo, advogado, na linguagem da corte, quer dizer faisão. Dize-lhe que não tendes nenhum. Pastor, realmente, senhor. Não tenho nenhum fazão, nem macho nem fêmea autólico, como somos felizes por não sermos gente desse que late. A natureza, contudo, poderia ter me feito como eles são. Não devo desprezá-los. Bobo, deve ser um grande cortesão. Pastor, as vestes são ricas, mas ele não as usa com elegância. Bobo, quanto mais original, mais nobre parece. Um grande homem, posso afiançar vós. Conheço pela maneira de palitar os dentes. Autólico, e aquele embrulho? Que contém? Para que é essa caixa? Pastor, neste embrulho, senhor, e nesta caixa há segredos que só podem ser revelados ao rei, o que se dará dentro de uma hora, se eu conseguir falar-lhe. Autólico, pois perdeste o trabalho, meu velho. Pastor, por quê, senhor? Autólico, o rei não se acha no palácio. Foi para bordo de um novo navio, a fim de purgar sua melancolia e tomar ar. Se fores capaz de compreender assuntos sérios, deves saber que o rei está cheio de preocupações. Pastor, é o que dizem, senhor, por causa de seu filho, que queria casar com a filha de um pastor. Autólico, se esse pastor ainda não está na grade, que trate de fugir. As maldições que vão cair em cima dele, as torturas que terá de suportar, quebrariam o dorso a qualquer homem e o coração de um monstro. Bobo, pensais assim, meu senhor? Autólico, não é ele somente o que há de sofrer o que a maldade possa inventar de pesado e a vingança de amargoso. Todos os seus parentes, até o 50º grau, serão também entregues ao carrasco. É pena, mas é inevitável. Um velho assobiador de ovelhas, um guardador de carneiros, que queria que sua filha se tornasse fidalga. Há quem diga que vai ser apedrejado, mas eu penso que essa morte, para ele, seria pouco branda. Puxar nosso trono para uma cabana de pastor. Todas as mortes são poucas, e a mais cruel ainda será muito branda. Bobo, já ouvistes dizer, senhor, se não vos desagrada, que esse velho tem algum filho? Autólico, tem um filho, que vai ser esfolado vivo, depois besuntado de mel e posto ao lado de um vespeiro, onde o deixarão até ficar morto 3/4 e uma dracma. A seguir, falou, hão reanimar com aqua vitae ou qualquer outra infusão quente. Depois, escalavrado como estiver, no dia mais quente previsto pelo almanaque, será colocado contra um muro de tijolos, onde o sol olhará para ele com o seu olho sul e o ficará contemplando até que as moscas o liquidem. Mas, por que falarmos desses velhacos e traidores, cujas misérias só nos provocam riso, tão graves foram seus crimes? Dizei-me, pois pareces gente honesta e simples, que é que levais para o rei. Gozando de certa consideração, poderei guiar-vos de até a bordo do navio em que ele se acha, levar-vos à sua presença e segredar-lhe algumas palavrinhas a vosso favor. Se há alguém, tirante o rei, que poderá dar boa conclusão a vossas pretensões, aqui está essa pessoa. Bobo, parece gozar de grande autoridade. Insta-i com ele, dá-lhe ouro, porque embora a autoridade seja um urso teimoso, muitas vezes, à vista de ouro, deixa-se conduzir pelo nariz. Mostra-i o interior de vossa bolsa ao exterior da mão dele, e nem mais uma palavra. Não vos esqueçais, apedrejado e esfolado vivo. Pastor, se quereis ter a bondade, senhor, de patrocinar nosso negócio, aqui tendes o ouro de que disponho. Poderei arranjar outro tanto, deixando este jovem como penhor, até que vos traga outra porção. Autólico, depois de eu ter feito o que prometi? Pastor, perfeitamente, senhor. Autólico, muito bem. Então, entrega-me essa metade. E tu, também estás interessado nesse negócio. Bobo, de certo modo, senhor. Mas embora minha pele não seja lá das melhores, espero que não me façam sair dela contra minha vontade. Autólico, ó. Isso só acontecerá com o filho do pastor. A forca com ele, para que sirva de exemplo. Bobo, coragem. Coragem. Teremos de procurar o rei e mostrar-lhe esses objetos estranhos. É preciso que ele fique sabendo que ela não é vossa filha nem minha irmã. Do contrário, estaremos perdidos. Senhor, uma vez concluído o negócio, dar-vos-ei tanto quanto vos deu este velho, ficando, como ele disse, na qualidade de penhor, até que ele traga o resto da importância. Autólico, tenho confiança em vós. Ride na frente, em direção do mar. Vou só ver o que se passa do outro lado da sebe, e já vos alcançarei. Bobo, para nós este homem foi uma bênção, pode-se dizer, verdadeira bênção. Pastor, vamos na frente, conforme ele ordenou que o fizéssemos. Foi a providência que nos enviou. Saem o pastor e o bobo. Autólico, estou vendo que se eu quisesse ser honesto, a fortuna não o consentiria. Ela própria faz que as presas me venham cair na boca. Sou cortejado agora por uma dupla vantagem. Obter ouro e prestar um bom serviço ao príncipe meu senhor. Quem sabe até que ponto isso poderá redundar em seu proveito. Vou levar-lhe a bordo essas duas toupeiras, esses dois cegos. Se ele achar proveito em recambiá-los para a terra, por julgar que não lhe diz respeito à petição que eles tencionam apresentar ao rei, que me dê o nome de Maroto, por me ter mostrado tão serviçal. Já estou à prova de fogo com tudo que diz respeito a semelhante título e ao opróbrio inerente a ele. Vou apresentá-los ao príncipe. Pode ser que isso me renda alguma coisa. Sai. Ato quinto. Cena 1. Sicília. Um quarto no palácio de Leontes. Entram Leontes, Cleómenes, Dion, Paulina e outros. Cleómenes, senhor, fizestes muito. O sofrimento que revelais é próprio só de mártires. Quantos erros houvesseis praticado, já se acham redimidos, que ultrapassa de muito a penitência vossas altas. Como remate, o céu imitai nisso, esquecendo vosso erro, e, tal como ele, a vos mesmo perdoando. Leontes, em todo o tempo que dela eu me lembrar e de seus dotes, impossível ser-me a lançar no ouvido quanto fui mal em relação a ela, quanto comigo injusto, indo até ao ponto de deixar sem herdeiro o próprio trono e de matar a mais distinta esposa com que sonhar pudesse qualquer homem. Paulina, é certo, meu senhor, é muito certo. Se desposasseis todas as mulheres do mundo, uma por uma, ou se de quantas agora existem retirasseis tudo o que de mais alto as orna, para a esposa perfeita conseguirdes, impossível vos fora, ainda, pô-la em paralelo com aquela que matastes. Leontes, é o que eu penso, também. A que eu matei, sim, dei-lhe a morte. Foi o que fiz. Porém me feres fundo, falando desse modo. Tão amarga te sabe a língua essa lembrança, como a minha retentiva. Assim me fala, boa amiga, mas muito mais de espaço. Cleómenes, não, jamais, boa dama. Poderias ter falado mil coisas que mais úteis fossem neste momento e mais de acordo com a bondade que tanto W.S. distingue. Paulina, sois um daqueles que desejam vê-lo novamente casado. Dion, se não fordes desses também, é que não tendes pena das condições do estado, nem das glórias vos importais de seu ilustre nome, não vos incomodando os grandes riscos que o reino ameaçar podem, se sua graça continuar desse modo sem herdeiros, a morrer vindos que se mostrem dúbios. Que fora mais piedoso do que júbilo revelar pela bem-aventurança de que se goza a falecida rainha? Que mais piedoso, ainda, porque o trono mais firme se tornasse, para nosso consolo e bem das gerações futuras, do que, de novo abençoar o leito de Sua Alteza com uma grata esposa? Paulina, nenhuma é digna disso, se pensarmos naquela que morreu. Demais, os deuses hão de querer que em tudo se confirmem seus desígnios ocultos. Não é certo ter se manifestado o divo Apolo, e dito expressamente o seu oráculo que sem herdeiro ficaria Leontes, enquanto não aparecesse a filha que ora perdida está. Mas tão obstrusa para nossa razão será tal coisa, como quebrar a tumba o meu Antígono e voltar para mim, pois que é certeza, por minha vida o juro, ter morrido juntamente com ela. Ora, assim sendo, desejais que meu amo ao céu se oponha, que despreze seus planos? Aliontes. Não vos seja motivo de cuidado a descendência. A coroa há de achar seu próprio herdeiro. O famoso Alexandre deixou a sua para o mais digno, tendo, assim, o trono passado para um sucessor condigno. Leontes, boa Paulina, sei que ainda cultuas a memória de Hermione. Oh! Tivesse seguido teus conselhos. Ainda hoje contemplaria minha cara esposa e um tesouro colhera de seus lábios.